Insônia. Traga lira, traga ato, farto, flago, traga minha intuição, canção, dorsão, porção de inspiração. Portal frontal, gramatical, paniquidante, cantante, grande semblante, cicatriz, mente em si. Do micro ao fim da vida, sete salves de mentira. Me permito a enxaqueca, salve a velha alergia. Soprano, impulso, canta, desafina, grave, mancha. Meu sotaque afetado, escorrega na balança. Desafia meu destino, minha cobiça, meu arquivo. Desbasta a memória, fossa, estupa, sem exílio. Labirinto, violeta, pele e alma na gaveta. Adormecida a luz, adorme, fica, não se meta. A luz que preenche infinitas madrugadas. O orgasmo sincero de uma ereção simulada. Exala dos motores, das catracas e dos postes. Instala e me ataca. Brota da metrópole, às vezes alucinação. Alucinação, por que não? A minha inspiração vem dos porões de minha alma. A minha inspiração vem dos porões de minha alma. A minha inspiração vem dos porões de minha alma. A minha inspiração vem dos porões de minha alma. Passei de Catre de la Rime, passei por aqui. Meu canto livre em si, faz de mim meu dom. Patentes, mentes, maquinárias em era de aquário. Portanto, canto, cantando com libras, me libras a turba. Curta da rua, contorce mórbida, morta, memória. Corto forte, inspira força, sopra, ritmicação, radiação, poesia, propósito que panique, lorde. Los temples cortantes, combates de dantes. Minha inspiração é relâmpago sem trovão, fenômeno do quarto, sentinela da razão, nauseante, lucidez, o mar assim me fez tão distante e soturna, mas eu finjo pra vocês. Minha inspiração é relâmpago sem trovão, fenômeno do quarto, sentinela da razão, nauseante, lucidez, o mar assim me fez tão distante, soturno, mas eu finjo pra vocês.